Close your eyes. It's all right. Listen, you are on my mind, and in my dreams I should have stopped to make you see you are always. You are always. I worked so hard, I thought you knew my love, I did it all for you. I never really had the time, I guess you couldn't read my mind. You are always. You are always. você conferiu Seal, Crazy, Pat and Mick, Use It Up and Wear It Out, Pet Shop Boys, Always On My Mind, The Voice in Fashion, Give Me Your Love. Iniciamos o programa de hoje com Colin Hay, Into My Life. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Rio Sul Rádio. 10:33. Rio Sul Rádio Serviço. Há 2 anos eu quase perdi meu filho para dengue. Foi uma sensação horrível. Mas com susto, descobri o quanto pequenas ações são importantes. Combater a dengue é muito simples. Qualquer pessoa pode tampar uma caixa d'água ou não deixar água parada. Mas por ser tão simples, as pessoas esquecem. Por isso, hoje, eu cuido do meu quintal e converso com os meus vizinhos e com a prefeitura. Dengue, se você agir, podemos evitar. Para o ouvinte acompanhar a Rio Sul Rádio em um computador ou notebook, basta digitar riosulradio.com no navegador e ter acesso ao conteúdo com a programação da rádio. Optando por ouvir a Rio Sul Rádio 1 ou 2, tem-se disponível as opções. Bem como demais ferramentas. Podcast, redes sociais e também a opção de alternar entre as duas rádios. E no smartphone, o site da rádio detecta automaticamente a audiência e disponibiliza um player instantâneo. E também dá instruções de como se colocar a Rio Sul Rádio na sua tela inicial, sem a necessidade de qualquer instalação. O que também acontece caso o ouvinte queira fazer o mesmo procedimento com a Rio Sul Rádio 2. Seguindo essas simples instruções de acordo com as imagens, um atalho é criado. A Rio Sul Rádio estará disponível instantaneamente e em formato standalone, como se fosse um aplicativo, impedindo que o ouvinte se confunda e saia da rádio através da barra de endereços. O procedimento é simples, fácil e não sobrecarrega os aparelhos. Além de não ser necessário atualizar, desinstalar, reinstalar ou qualquer outra operação que envolva qualquer modificação por parte do ouvinte. Rio Sul Rádio, totalmente mobile. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Boa noite. From master of deception and subterfuge, you've made yourself quite the bed to lie in. Do your time traveling through the tanning booth, so you don't let the sun catch you crying. So predictable, what you're thinking. My teeth are beating and my knees are weak. It's as if there's something up with the wiring. Come poke your head behind the mountain. Gone into hiding. So predictable, I know what you're thinking. I'm watching your every move. I feel the tears are coming on. It won't be long. It won't be long. Straight from the cover shoot, steal a trace of body paint on your legs and on your arms and on your face. And I'm keeping on my costume and calling it a writing tool. And if you're thinking of me, I'm probably thinking of you. sits far away, and how you sit